no meu coração. Ainda estou molhado de solidão. Você me amou de um jeito que me machucou. Por isso a tempestade ainda não passou. Tanto coração pra dar e você não quer nada. Vai deixando espinhos sobre a minha estrada. Vai secando a fonte pra eu não beber. Tanto amor pra dar e eu aqui chorando mágoa. Louco pra te ver, olhos rasos d'água. Querendo seu beijo pra sobreviver. Seu amor é chuva em mim. Amor, como é que eu vou viver assim? Amor, faz de novo amor brilhar perto de mim. Você não quer nada, vai deixando espinhos sobre a minha estrada. Vai secando a fonte pra eu não beber. Tanto amor pra dar e eu aqui chorando mágoa. Louco pra te ver, olhos rasos d'água. Querendo seu beijo pra sobreviver. Melhores. Baú Sertanejo. Passou longe de nós.

a pé de chuva quando quer brotar. O céu logo escurece quando vai chover. Meu coração só pede o teu amor. Se não me deres, posso até morrer. Também pra não ficar com ciúme. É, tô vendo, hein? Não chacoalha o seu coro aí, seu domingo. Deixa comigo, Zezé. É pra pagar o cachê. O cachê bem pago. As melhores. Baú Sertanejo. A folha seca cai na mata verdejante e o vento leva distante do ramo que ela nasceu. Destino é igual a folha seca, por também me ver distante de um amor que já foi meu. Sozinho eu choro, sofrendo em vão, feito uma folha na solidão. Enquanto aquela que eu amo de chorar. O meu destino é viver abandonado. Foi tão triste o meu passado, cheio de desilusão. Por isso hoje tudo no tristeza, eu pertenço à natureza, como as folhas do sertão. Sozinho eu choro, sofrendo em vão, feito uma folha na solidão. Enquanto aquela que eu amo não voltar, esses meus olhos não se cansam de chorar. Sozinho eu choro, sofrendo em vão, feito uma folha na solidão. Enquanto aquela que eu amo olhos não se cansam de chorar. Enquanto aquela que eu amo não voltar, esses meus olhos não se cansam de chorar. O

distante de você, o que vai ser de mim? Não posso te perder, jamais vou te esquecer. Diz que é sonho, me acorde, por favor. Eu só quero seu amor no meu coração. Meu amor é mais que uma paixão. O que eu fiz pra você não me deixa assim. Eu não. Você precisa acreditar na força do amor e o seu coração. Necessita ver o porquê de nós, eu e você, você e eu e ninguém mais. Eu só escutar o Deus me deu uma chance a mais pra amar você. Você parte e aquela porta se fecha. Eu só quero seu amor no meu coração. Meu amor é mais que uma paixão. O que eu fiz pra você? O sertanejo. Botões de rosas tão inocentes. de ciúme. Foi de nova de lua cheia, viola e canto de violeiros. Eu cresci, vi você formosa, querendo ser meu amor primeiro. Ai, ai, doce encanto, doce magia. Vou nas asas de um passarinho azulado que o pensamento cria. Ai, ai, a saudade vai me levando. Se eu pudesse, eu traria o tempo de volta pra não ficar sozinho. Sertanejo, o sertanejo. Sou tão infeliz nessa casa, pois sinto falta de um grande amor. Acordo e não vejo minha amada, ao lado só o meu despertador. Prego os olhos, penso estar sonhando, mas vejo que é pura realidade. Agora você deve estar voltando, e como eu, tão louca de saudade. Quem é que te cobre de beijos? Sou eu, sou eu, sou eu. Quem satisfaz seus desejos? Sou eu, sou eu, sou eu. Quem te dá tanta ternura? Sou eu, sou eu, sou eu. Quem te leva à loucura? Sou eu, sou eu, sou eu. Volte logo então, minha querida, pra juntos alegrarmos nosso lar. Vamos refazer a nossa vida e nunca mais deixarmos de amar. Livre logo desse companheiro que tenho em minha cabeceira. Nem que eu enfrente o mundo inteiro, terei você comigo a vida inteira. Quem é que te cobre de beijos? Sou eu, sou eu, sou eu. Quem satisfaz seus desejos? Sou eu, sou eu, sou eu. Quem te dá tanta ternura? Sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Quem te leva à loucura? Sou eu, sou eu, sou eu. A minha última, Alan e Aladim, meu companheiro, Chico Rei Paraná. Canção Encanto e Magia, João Paulo e Daniel, Te Amo Cada Vez Mais. E ainda nós conferimos Nós Não Vive Sem Dinheiro com Fabiano e Júlio César para fechar muito bem o nosso programa na edição de hoje. Forte abraço aqui do amigo Elbert Andrade. Para você, ó, um bom final de semana. E até lá, até a nossa próxima edição. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.